provavelmente sabe quem sou eu. Se não sabe, deixa que eu te digo. Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor escondido. Não desliga, eu não sou um cara de briga. Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida. Pra você uma cama é uma transa casual e nada mais. O que eu vou pedir pra você é simples demais. Deixa ela em paz. O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais. Deixa a gente quieto. Que pra você é uma aventura, pra ela tá ficando sério. Ela veio me contar, tentou terminar e eu não deixei, pra não ver ela passar com você o que eu passei com você. É aquela história, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa, tenha certeza de que não está entrando na vida de duas. Não desliga, eu não sou cara de briga. Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida. Que pra você é uma cama, uma transa casual e nada mais. O que eu vou pedir pra você é simples demais. Deixa ela em paz. O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais. Deixa a gente quieto. Você é uma aventura, pra ela tá ficando sério. Então deixa ela em paz. O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais. Deixa a gente quieto. O que pra você é uma aventura, pra ela tá ficando sério. Ela veio me contar, tentou terminar e eu não deixei. Só pra não ver ela passar com você o que eu passei com vocês.